Quem conhece o Chico Lopes aí? Quem conhece? Alô, Chico Lopes, vem cá, meu filho. Eu vou cantar, uma parte e você canta outra, certo? Primeiro eu faço a segunda, né? Eu faço a primeira, você faz a segunda. Vamos lá, banda Aquários. Eu vou imitar o Chico Lopes agora. Alô, olha, vai me atender no telefone. Vem cá falar, é Chico Lopes, meu astral de maçã. Alô, olha, vai me atender pelo telefone. Vem cá falar, é Chico Lopes, meu astral de maçã. Tô louco pra te conhecer, tô apaixonado pela tua voz. Senta no seu coração, contato que eu tinha de poder ir. Se eu chegar no bar pra beber, se não tiver no LP, mas nesse bar eu não bebê. Se eu chegar no bar pra beber, se não tiver no LP, mas nesse bar eu não bebê. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. É com você, Chico Lopes. Alô, Eliane, foi minha atender pelo telefone. Tá falando, Chico Lopes, o novo astro de Mossoró. Sou louco pra te conhecer, sou apaixonado pela sua voz. Senta no teu coração, a vontade que eu tenho de poder. Se eu chegar não vá pra beber, se eu tiver, se eu LP, mas nesse bar eu não beberei. Se eu chegar não vá pra beber, se eu tiver, aí nesse bar eu não beberei. Eu tô seu fã, eu tô seu admirador. É você! Eu tô seu fã, eu tô seu admirador. Eu tô seu fã, eu tô seu admirador. Valeu, Chico Lopes. Qual sou eu? Porra, bicho. Qual sou eu? Chico Lopes melhorou pra caramba. Melhorou, rapaz. Porra. Acho que eu... Ela tá cantando legal no tempo. Qual sou eu? De novo. Obrigado, Chico Lopes. Valeu, garoto. Alô, Eliane, vou me atender pelo telefone. Quem tá falando é Chico Lopes, o novo astro de Mossoró. Alô, Eliane, vou me atender pelo telefone. Quem tá falando é Chico Lopes, o novo astro de Mossoró. Eu louco pra te conhecer, tô apaixonado pela tua voz. Sinta no seu coração, vontade que eu tenho de poder ver. Se eu chegar num bar pra beber, se não tiver LP, mas se vai não beber. Se eu chegar no bar pra beber, se não tiver LP, mas se vai não beber. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Essa dupla ainda vai ter o que falar, viu, menino?